Parceiro, que é foda conter ansiedade pela liberdade de poder. Tá com a família, trombar vários manos de esquina, na disposição chegar e colar. Mas quem diria, eu 26, bem louco na cena do louco, com revólver na mão, pra explodir só pipoca. Enquanto tantos outros rezavam ao chão pra viver, tô no veneno aí, fui pra matar ou morrer. Fazer o quê? Se a vida é de ladrão, meu irmão, é treta, tiro, psicológico, mundo cão, é muita droga, aí que é foda. Neguinho se ilude, se mata, se corta. Treta na vila, polícia, debate, na bola do olho deita. Pilantragem tipo assim, contagem regressiva diz aí. Foi por nada, acabou, maluco, é o fim. Vai subir, vira peneira, palito de madeira, invasão da sua goma aí. Muita treta, depois da brecha, arrependimento, frustração, só consequências. Vida de ladrão, então, a mente em conflito, a piolhagem. Ser digno de respeito e lealdade, tem que ser sujeito, o guerreiro segue em frente. Aí, firmeza total, a faculdade é de mil graus. Vida de ladrão, se pá, mó ilusão, é mó decepção, futuro não tem. Se pá, mó ilusão, é mó decepção, futuro não tem. É um não, não tem. Vida de ladrão, se vacilou, subiu num segundo. Quando menos se espera, sua coroa tá banhada em luta. É sem futuro, por todo lado só destruição. É sem futuro, só luto, tristeza, caixão, decepção. Pros malandro mais velho que se pá, nem pensava em te ver no cemitério. Só inquérito, vida de assédio. Fato em que o perito cata com gosto seu corpo no mato desfigurado. TV e jornal vem e diz que foi a droga que fez o seu fim infeliz. Nem sabe aí se o barato foi assim, nem sabe se é por aí. Se você foi bandido de verdade, pois só quem é não contesta a lealdade. No crime, crocodilagem, pilantragem, de certos patife que nem é. São várias, o barato é podre, não admite falhas. Moleque novo se envolve, se sente, mas o respeito vai à frente, é quente. Vai à frente de qualquer disposição, calibre na mão, sujeito homem em qualquer situação. No dia a dia afinidade exige, pois só quem é, é, se define no crime. Está ligeiro, parceiro, sem aproximação. Na bola de meia, vida de ladrão. Vida de ladrão, se pá, mó ilusão, é mó decepção, futuro não tem. Se pá, mó ilusão, é mó decepção, futuro não tem. É um livro, não, não tem. Vida de ladrão, tudo acabado no caixão. Foi morto desarmado, quem vem cobrar não tem perdão. Se malandragem é viver, eu mando um salve lá pra detenção. Tá firmão, mas testa a febre pra ver, vai conhecer Lucifer, quem pilantra é um dois, vai morrer, vai cair. Mas aí, sempre corri pelo certo, tô com a fé e a coragem, sou mais um guerreiro do inferno. Quem é sujeito tem conceito na quebrada, sabe entrar e sair, não se envolve em parada errada. O que eu passei eu não desejo pro meu filho. Uma carreira de pó, os gatilhos, condenado 15 anos dentro de um presídio. Um sofrimento, só quem tá lá dentro é quem sabe. Torturado pela dor da saudade, a solidão dos parceiros que é foda. Ainda dizem que homem não chora, não chora por fora, mas por dentro as lágrimas transbordam. Jamais eu desisti, tô aqui. Quem diz que é seu amigo, na verdade quer ver o seu fim. Te atrasar, te apunhalar, te derrubar. O diabo usa o homem pra poder matar e roubar. Se a faculdade é de mil graus, eixão, vivi decepção. Vai na fé, de cabeça irmão. Erguida, eu trilho o meu caminho então. A vida é de ladrão. Vida de ladrão, se pá, mó ilusão, é mó decepção, futuro não tem. É mó de... decepção. Oh, não.